Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas mídias sociais e pela imprensa, minha cordial saudação. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, comunidade, nós, há poucos dias atrás, nós enfrentamos uma discussão sobre o número de vereadores e de uma maneira a qual eu questiono a forma a qual foi escutada a comunidade e a forma a qual o projeto tramitou aqui dentro da sua casa, numa articulação semelhante àquelas que a gente mais menospreza e mais critica em Brasília, nós vivenciamos aqui dentro dessa casa. Ao mesmo tempo, nós temos um projeto de alteração da lei orgânica e também do regimento interno desta casa, que permitirá, se assim for aprovado por esses vereadores, a rediscussão de matérias quando propostas por iniciativa popular. O regimento interno e a lei orgânica, eles preveem que os vereadores, na maioria absoluta, possam, se todos assinarem, voltar a discutir uma matéria rejeitada nesse plenário. Assim como se a proposição partir do prefeito municipal, ela pode tramitar. Bom, se nós, vereadores, se o prefeito pode propor algo que já tramitou, por que nós estamos cerceando, proibindo os projetos de iniciativa popular a voltarem a tramitar dentro dessa casa, com as mesmas matérias aqui já recusadas? Então, nós, esse vereador, juntamente com o vereador Regis, escreveu um projeto contemplando que projetos de iniciativa popular possam tramitar mesmo que a matéria já tenha sido tramitada aqui dentro dessa casa. Já contou com as assinaturas da vereadora Carmen, da vereadora Cirlei, do vereador Nelson. Nesse sentido, nós temos as 5 assinaturas para tramitação. Pois bem, me surpreende que os vereadores que propuseram, os vereadores que assinaram a matéria, foram excluídos das comissões aqui montadas para discutir os projetos. Ao mesmo tempo que nós fomos excluídos, havia uma agenda programada para a última semana para que a comissão se reunisse. E o que aconteceu? A comissão, ou as comissões, não se reuniram e o projeto está lá na gaveta. Será que é porque não há o interesse de aprovação? Será que é para postergar a aprovação desse projeto e permitir que nós não tenhamos o tempo hábil para discussão, se assim nós conseguirmos trazer o projeto de iniciativa popular que reduz o número de vereadores a vir para esse plenário? Meus amigos, nós não estamos aqui para defender os nossos interesses. Nós estamos aqui para defender o interesse daqueles que estão na rua, da sociedade taquarense, do povo taquarense. Eu espero de coração que a comissão ainda nessa semana consiga se reunir e consiga fazer com que esse projeto volte a ter a sua tramitação normal, regular, com o mesmo zelo o qual os colegas têm quando os projetos são de iniciativa do poder público por parte do Executivo Municipal. Fica aqui o meu pedido aos vereadores que compõem as comissões para que se reúnam ainda essa semana e que deem os devidos despachos para que a gente possa, de uma maneira mais rápida, ter ele em discussão com a sociedade taquarense. Ao mesmo tempo, nós temos feito um acompanhamento junto ao município de Taquara. E os indícios de irregularidades por parte do Executivo Municipal, eles somente crescem. Inclusive, já há testemunhos de que o município anda tirando saibro, buscando saibro, em saibreiras desativadas. Isso é crime ambiental. E esse vereador está buscando as devidas informações para trazer aqui para dentro dessa casa e para também levar aos meios judiciais cabíveis, inclusive ao Ministério Público. Eu queria ainda pautar aqui algumas questões do Hospital Bom Jesus, que merece uma atenção especial por parte desses vereadores, frente aos problemas que a gente já vê acontecendo lá dentro. Se queremos garantir um hospital para as pessoas, nós precisamos nos antecipar aos problemas que poderão surgir daqui para frente. Uma boa semana a todos vocês e eu fico à disposição.